tento ser sereno. Vira um animal, leva de trapo, veneno de cobra. Falta caráter, amargura sombra. Veneno de cobra, leva de trapo, lixo e vermes da boca de um sapo. Mentiras, intrigas, procurando brigas. Esqueça a paz, pra eles tanto faz. Estilo veneno, me fazendo mal. Tento ser sereno. Ah! Tenho que me afastar, tenho que me salvar. O veneno vai me contaminar. Tenho que me afastar, tenho que me salvar. O veneno vai. Leva de trapo, veneno de cobra. Falta caráter, amargura sobra. Veneno de cobra, língua de trapo, lixo e vermes da boca de um sapo. Leva de trapo, veneno de cobra. Falta caráter, amargura sobra. Veneno de cobra, língua de trapo, boca de um sapo. Língua de trapo, veneno de cobra. Língua de trapo, veneno de cobra. Língua de trapo.